filosofia e kels. Acontecem de do tempo. Os homens não respeitam sua essência. Você sabe bem disso. Não se faça de bobo. Forma, símbolo, imagem. Com vocês, parte 1. A imaginação percebe a incongruente relação dos fatos. Autômatos, seres de carne e osso, profundo como um poço nesse superficial quadro de rimas. Essencial enzima que acelera reações, proteína das canções que dizem muito pra quem vê além do signo. Eu vivo nas suítes presidenciais e cada mente ávida são como a face pálida da tela ainda virgem. Receba minha tinta feita orelha de Van Gogh. Pesquise-me nos blogs, submeta-se ao teste mais real. Resista a todo mal, existe mais que um grau ou dimensão. Descendo da ilusão, transforma mágica e desejo. Tem tudo o que vejo, inspira poesia e ritmo. O resultado é íntimo, potente, feito dor de parto. Divas, de fino trato, entendam meu relato. MP3 Cerato, vinil CD eu trato. Cada linha feito a moça que me deu a mão. Quadrinho do espião, com mais um disco no colchão. Mais tijolos, construção, mais enigmas, refrão. Mais dinheiro, mais pressão. Te apresento agora mesmo a força da sugestão. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem. Sintetizo luas e lugares, sonhos irregulares no metrô. Fragmentos de quem sou caindo no verso como a chuva na cidade. Há quem tome rodo da intrépida maldade residente nesse CEP. Num carro sem estepe ou no trem sujo e lotado. Levito igual moléculas impuras no ar. E é da arte de rimar que tiro o fôlego pra implementar esse experiência de respiração contínua. Fascínoras bloqueiam meu poder de síntese. Antítese do costumeiro, modus operandi brasileiro. Me dou por inteiro a minha arte. Esse é apenas o começo da segunda parte. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem. Exercício de magia, executa sinfonia, tocando notas por ímpeto. Misto de loucura e sanidade deve permear a obra que apresento. Grandioso evento de pesquisa e individualidade. Desprezo a incapacidade do antagonista crônico da crítica covarde. Internalizo mal, reverto polos dos mais extensos solos. Subtraio diamante, diamante, dia. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura. Forma, símbolo, imagem, ultrapassando a margem. Fascinação, viagem, literatura.